usando o podcast fagulha, o vírus sonoro de resistência e luta, com perspectiva anarquista, autonomista, comunismo libertário contra os de cima. Coletivo Planet se manifestação direta, levando informação aos guetos e favelas. É nós, por nós, contra os poderosos. Um salve para os militantes anarco-curiosos, que não se ilude com a superficialidade, que vai a fundo no entendimento da atualidade, ampliando seu horizonte de luta e resistência, de combatividade contra o sistema. Compartilhamos as histórias do front, lições históricas das insurreições levantes, das lutas libertárias, desobediência, fúria. Pega a visão do podcast Fagulha. Triunfo efêmero. É em verdade que devemos, as feministas, felicitar-nos. O feminismo, ao menos o feminismo político, triunfa em toda a linha. Na Inglaterra, as furibundas sufragistas saíram-se com a sua de levar uma mulher ao parlamento. Finalmente, temos uma mulher governando de fato e de direito, reconhecido por toda uma real majestade. Compreendo que muita gente tem aplaudido essa vitória das sufragistas. O bom fogo político não pode deixar de ser aplaudido pelos interessados. Olá, eu sou a Fernanda Grigolin e quero fazer dois convites para você, que é ouvinte do Fagulha. O primeiro é vir conhecer as atividades da Tenda de Livros no Instagram. Iniciamos uma série de vídeos curtos sobre a anarquista Maria Soares. Você a conhece? Vem para o arroba Tenda de Livros. E em junho a gente começa a campanha do livro. O segundo convite é que dia 22 de junho, um domingo, vamos ler coletivamente Despertar Feminino, um texto de 1914. Ele também é da Maria A. Soares. Um salve daqui para você. A descolonização do inconsciente envolve um trabalho sutil e complexo de cada um e de muitos, que só se interrompe com a morte. Ela nunca está dada de uma vez por todas, mas a cada vez que se consegue dar um passo adiante nessa direção, é mais uma partícula do regime dominante em nós e fora de nós que se dissolve, e isso tem poder de propagação. E é nesses momentos que a vida dá um salto e nos proporciona o gozo individual e coletivo de sua afirmação transfiguradora. Margarete Rago. É conhecida a preocupação que tem o anarquismo com os direitos do indivíduo, e nesse caso, com a libertação das mulheres. Mais do que qualquer doutrina política, o anarquismo tem uma preocupação especial com a emancipação feminina. Mais do que qualquer doutrina política, o anarquismo tem uma preocupação especial com a emancipação feminina, o amor livre, o fim do casamento monogâmico e contratual, o divórcio, o direito à maternidade. Na medida em que não tem um Estado como alvo central de sua luta política e em que a estratégia da ação direta coloca em cena uma outra concepção de revolução, na qual a transformação não se dá apenas no dia seguinte à tomada de poder político, mas ocorre gradualmente no cotidiano, outras dimensões da vida social, como o campo da moral, acabam sendo privilegiadas. A transformação das relações sociais passa pela destruição das relações hierárquicas em todos os campos da vida social, da fábrica, à escola e ao lar, e pelo reconhecimento da liberdade e dos direitos do indivíduo. Esse se coloca em primeiro plano em relação à coletividade, e por isso mesmo é possível a problematização das questões referentes à condição feminina de uma maneira específica, distinguindo-se das questões masculinas. Valeria lembrar que os anarquistas propuseram a constituição de novas formas de relação afetiva, sexual e familiar, defendendo o fim do casamento contratual monogâmico, amor livre, direito ao prazer, a ausência de regras rígidas, codificando os sentimentos e as emoções. Maria Lacerda, por exemplo, afirmava, num debate com Alexandre Kolontai, da oposição operária bolchevique, que o amor não poderia ser organizado pelo partido ou por qualquer ideologia sem que fossem sufocadas a liberdade e as experiências do passado. A vida não cabe dentro de um partido é uma de suas frases mais incisivas. Saudações anarquistas, galera. Aqui é o Rei Plebe. Aqui é a Dance. Bom, a gente está aqui com uma sumidade de todas as leituras e teorias e discussões do anarquismo contemporâneo no Brasil, que é a Margarete Rago, para a gente discutir um pouquinho algumas coisas sobre anarquismo, feminismo, vida não fascista, a crítica do presente e por aí vai. Então, antes de mais nada, queria agradecer, Margarete, e pedir, pouco provável que tenha alguém que está ouvindo isso que não te conhece, mas queria te pedir brevemente para se apresentar, falar um pouquinho sobre ti, quem tu és, no que trabalha, qual é a discussão. Bom, boa noite, obrigada pelo convite, né? Imagina a sumidade, me chamar de sumidade eu fico muito velha. Bom, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar trocando aqui com vocês. Olha, em linhas gerais, eu sou uma paulistana que nasci no bairro do Paraíso, que fica no início da Avenida Paulista, então muito fácil, né? Descendente de imigrantes italianos, meus avós chegaram em 1904, e pelo lado da mãe, a minha mãe é húngara, já faleceu, húngara. E, enfim, e o que eu gosto de contar da minha vida é que eu sou filha de um músico, de um violonista que teve um regional de choro, viveu da música, não fez outra coisa que tocar violão e compor as músicas que ele tocava. E assim somos três irmãos, né, filhos desse músico, e a nossa casa sempre foi muito alegre, com muita música, e o regional do Rago, ele trabalhou no rádio, na televisão, acompanhou grandes cantores e cantoras como a Isaurinha Garcia, Hebe Camargo, Orlando Silva, essa geração do rádio, né? E, então, eu acho que assim, o ambiente foi muito alegre, né? Mesmo assim, o meu pai insistiu para que nós fôssemos para a universidade. E aí, os três, eu sou gêmea do Antônio Rago Filho, que é professor de história, mas é sociólogo de formação e filósofo na PUC de São Paulo. E a minha irmã é também da área de sociologia, também professora na PUC de São Paulo. E eu sou professora na Unicamp desde 1985. Eu já sou aposentada, mas eu sou colaboradora. É uma modalidade que a gente continua, porque é muito animada a coisa, né? Eu tenho orientandos maravilhosos, a gente tem grupo de pesquisa, então não dá para parar. É uma coisa que está ligada também ao prazer. Eu acho que tem a ver com, sabe, não foi a música, mas foi a história, foi essa pesquisa. Então, eu acho que o meu envolvimento é muito afetivo também. Não é só uma coisa intelectual ou profissional, entendeu? Bom, e aí foi assim, eu me formei em História pela USP, eu peguei aqueles anos terríveis da ditadura militar, né? Eu fiz História entre 67 e 70, 1970, e quando eu me formei eu queria fazer a Revolução, eu queria, não é, como a minha geração, a gente queria cair no mundo, mas enfim, naquele momento o discurso crítico que conhecido era o marxismo, né? E aí eu tentei aproximação com algum grupo, mas eu não me encontrava também com esses grupos, né? A gente era, meus amigos, né, a gente éramos muito críticos da estrutura partidária, mas a gente não conhecia o anarquismo, entendeu? Ainda. E, na verdade, eu só fui fazer pós-graduação 10 anos depois, em 1980, com os meus amigos que tinham se graduado comigo e continuaram e se tornaram doutores na Unicamp. E eu fui ser orientanda do meu grande amigo, do Edgar Mendeca, da graduação em História na USP, que tinha virado doutor na Unicamp. Mas nesse período, entre 70 e 80, eu fiz filosofia na USP. E foi nesse momento, então, que eu encontrei a filosofia da diferença, que eu encontrei o Michel Foucault, sobretudo, o Gilles Deleuze, com o Renato Janine Ribeiro, o Leon Kossovitch, tinha uns professores incríveis, né? A Marilena Chauí estava por lá, claro. Ela estava na França, mas isso era uma... A Maria Silvia Carvalho Franco, Roberto Mano, assim, foi realmente um impacto muito grande na minha vida. E aí eu fui, em 80, eu fui para a Unicamp, e na Unicamp eu encontrei o anarquismo. Eu encontrei o anarquismo por conta do arquivo Edgar Loewy Rowe, que tinha acabado de ser construído, fazia alguns anos, e alguém me falou, vamos, você não quer conhecer o arquivo? E eu fui lá e comecei a ver aquela imprensa operária, e que é isso? Né? E aí foi aí que eu fui descobrindo, e eu estava procurando um tema de pesquisa para o mestrado, e aí eu descobri o anarquismo. Então, e aí foi assim uma festa, porque eu amei, né? Amei aquela imprensa operária dos inícios do século XX, que falava de greves, mas de repente, do lado do texto sobre greve, no jornal de 1902, 3, 4, tinha um artigo sobre a emancipação da mulher, prazer sexual das mulheres. Eu, o que é isso? Imprensa operária falando desses temas. Entendeu? Então foi muito bom. E aconteceu que quando eu fui, logo que eu defendi o mestrado em 84, terminei a dissertação em 84. E aí o livro eu publiquei em 85. Foi assim, tudo rápido. E aí os anarquistas do bairro do Brás, aqui em São Paulo, que é um bairro operário, me telefonaram. Então, me telefonou um senhor, o Jaime Cubeiro, e falou, eu sou Jaime Cubeiro, anarquista do Centro de Cultura Social. E eu, porque assim, era ditadura, né? Na ditadura, quer dizer, estava acabando, mas no período da ditadura, não tem esfera pública, né? Você não encontra as pessoas, quer dizer, eu só vi destruição. Os grupos políticos estavam, todo mundo foi preso. Quem não foi preso mandou do país, foi exilado. Então, foi assim um horror o que aconteceu, né? Em 71, 72, 3, 4, 5. Aí que começou a renascer alguma coisa, mas tudo muito devagar, né? E aí, quando ele me liga, eu falei assim, mas eu nem sabia que vocês existiam. E eu fui lá, né, no Centro de Cultura Social do Brás, mas eu conhecia pela imprensa anarquista. E aí foi uma festa, né? Aí eles queriam saber quem era o meu grupo anarquista e eu que grupo. Entendeu? Não tinha grupo nenhum. Tinha um pessoal que, claro, tinha o Edgar Dedeca, que tinha sido meu orientador, que era aquele meu colega lá da graduação, e que gostava muito do anarquismo. Tinha um pessoal que gostava muito do anarquismo. Mas assim, militância. E foi por aí, aí eu fiquei amiga deles e dali eu conheci o Edson Passetti, né? Na década de 80, então na segunda metade nós fomos amigos, e aí a coisa foi. Nossa, contei tudo, né? Ah, mas é ótimo ouvir. Foi assim, foram muitas histórias que foram se sucedendo rapidamente, né? Foi muito tempo entre 70 e 80 para eu encontrar o que eu queria estudar, pesquisar, e um grupo que... E o anarquismo, que de repente eu comecei a me sentir em casa, entendeu? Quer dizer, eu não consegui... Eu queria ser militante, mas eu fui no PCdoB, não deu. O POC não deu, assim, não tinha a ver comigo, aquela estrutura. Eu não sabia explicar, entendeu? Por que que eu não me dava bem. E com o tempo eu fui entendendo melhor e foi ficando muito claro por que que não me dava bem, né? Era uma relação um pouco autoritária com o meu gosto. E, enfim, e aí eu me encontrei com os anarquistas, especialmente com o Edson Passetti e o grupo que ele estava tendo naquele momento. Aí a gente começou a fazer alguns trabalhos juntos na década de 90. Nós fizemos umas revistas maravilhosas, lindíssimas. Eu acho que nós fizemos uns 6 números. Ideia do Edson Passetti, chamada Libertárias. Linda, entendeu? Uma revista com fotos, com imagens, desenhos, textos, uma revista grande. E os anarquistas ficaram irritadíssimos, achando que era bonita demais, que aquilo era. É verdade. Já pensou, nós apanhamos que a revista era bonita. E eles diziam que era burguesa, entendeu? Porque assim, a cultura operária era fazer coisas sem imagem, texto pequenininho. Tinha uma coisa assim de achar que estética é coisa da burguesia, do nazismo, entendeu? Não, naquela época era isso, a cabeça do povo. E eles ficaram muito irritados, assim, eu me lembro que teve um encontro nacional em Florianópolis, meu Deus do céu, nós apanhamos tanto. Mas aí E o Edson foi formando, né? O Acácio era novinho, né? Aí foi ficando mais velho, foi assim, mestrando, doutorado, né? E o nasceu depois o No Sol. Eu não sou dono No Sol, mas eu gosto muito do trabalho deles. A revista Verve, Ecopolítica. Eu acho que é um dos melhores grupos de anarquismo do país em termos de refinamento teórico, de crítica, de... Eles têm uma formação muito boa. E o Edson realmente é brilhante. Eu acho o Edson Passetti brilhante. Então, não é só porque... Quer dizer, ele é meu amigo também por conta de ser brilhante. Tô brincando. Mas eu descobri... Agora que eu tô velha, eu descobri que eu gosto de pessoas inteligentes. Mas, na verdade, eu só vivo com pessoas inteligentes. Né? A gente convive com pessoas inteligentes na universidade, estudantes... Tá todo mundo estudando, a cabeça inquieta, ou é isso ou aquilo, não é? Então, a gente vive, né, num meio muito privilegiado nesse sentido, né? E assim, a relação com o Sol foi se construindo também, se aprofundando. Em 92, aí eu fiz o doutorado. Eu fiz um doutorado. Na sequência, como eu tinha me atrasado muito, eu fiz tudo num minuto, entendeu? Aí eu tive filho, casei, separei, fiz tudo. E aí eu fiz um doutorado sobre a história da prostituição. E gostei muito também de fazer esse trabalho. E isso aí depois eu conto. Mas em seguida eu estava com uma outra pesquisa, né, apoiada pelo CNPq. Eu tive bolsa do CNPq assim, até o ano passado. Bolsa pesquisa, né? E eu comecei a pesquisar as mulheres anarquistas, feministas, e comecei a procurar aqui no Brasil, entendeu? Não só do passado, claro que eu já conhecia a Maria Lacerda de Moura por conta do mestrado, né? Mas agora eu queria conhecer as que estavam vivas, quem que eu achava, a Bia Trattenberg, assim, essas mulheres assim, já com história de vida, né? Do passado. E nisso o Edson Passetti fez um encontro em 1992, chamado Pensamento Libertário Internacional. Outros 500, era a comemoração dos 500 anos. Dele chamava Outros 500, Pensamento Libertário Internacional. Ele trouxe anarquistas do mundo, da França, dos Estados Unidos, da Argentina, do Uruguai, do mundo, entendeu? E me chamou para participar da mesa de mulheres anarquistas. E quando eu cheguei lá, estava me assistindo uma senhora de 84 anos, italiana, chamada Luti Fabbri, que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E aí o pessoal falou, ela é filha do Luigi Fabbri, biógrafo do Malatesta, estava na Itália, naquelas épocas do movimento operário. Eu, caracas, eu disse, puta, ela que tinha que estar falando, eu escutando, e eu vou falar para ela, né? E aí eu resolvi fazer um trabalho com as memórias dela. Não é exatamente uma biografia, é um trabalho com as memórias. Eu queria saber como ela lia o século XX. Porque o Hobsbawm tinha publicado um livro que é o século XX. Né? Ele tem um livro que ele faz um balanço do século XX. E ele não fala dos feminismos, do feminismo, mas ele diz que a única revolução que deu certo foi a feminista. Ele fala isso no livro, né? E não fala quase dos anarquistas. Porque o Hobsbawm considerava os anarquistas pré-políticos, né? Então eu pensei assim, então eu vou fazer a outra versão do século XX com a Luti Fabbri. Ela olhando, né? Uma anarquista da Gemma. E aí eu falei se ela topava, ela, não sou importante e tal, mas aceitou. E aí uns anos depois eu fiquei indo, durante 5 anos, eu fiquei indo para o Uruguai, para Montevideo, onde ela morava. Eu ia nas férias, nos feriados, né? Eu estava trabalhando também no Unicamp. E aí com a minha filha também, que ainda era pequena, estava crescendo. Nisso a gente foi morar nos Estados Unidos, que eu fui dar aula lá. Bom, mas aí voltamos e eu fui fazer essa pesquisa, de 95 ao ano de 2000. Que foram os últimos 5 anos da vida dela também, entendeu? E foi uma experiência impressionante. Porque não só eu descobri a pessoa dela, não sabia que ela era uma professora de literatura italiana. Ela era anarquista, mas ela era uma mulher muito culta. Ela era professora de literatura italiana, tem um livro assim de 500 páginas sobre Leopardi, entendeu? E eu, embora de família italiana, eu não conhecia literatura italiana. Foi ela que me apresentou. Aí eu fui estudar italiano para entender melhor ela, sabe? Embora ela falasse em espanhol. E, bom, foi incrível, né? Assim, uma mulher, assim, muito culta. Ela fez a Universidade de Bolonha no final dos anos 20. Uma puta história, né? E o pai dela também, o Luigi Fabio, já tinha morrido, mas era uma outra história. Enfim, e eu descobri também o Uruguai, né? Não sabia que existia uma comunidade lá anarquista em Montevideo. E o Rubem Prieto, que fundou essa comunidade, estava nesse evento do Passetti, do Edson Passetti. E aí ele falou, ah, se você vier para o Uruguai, você fica lá na comunidade. E eu falei, ótimo, então, porque eu ia com a minha filha, entendeu? E não ia ficar na casa da Lute. Aí eu ficava na comunidade, que é num sítio, a 15 quilômetros do centro de Montevideo, e ficava entrevistando a Lute, e a Marina, minha filha, ficava com as crianças da comunidade, entendeu? Então são duas histórias, né? A história com a Lute e a história de conviver com um grupo anarquista numa comunidade toda estruturada de uma maneira libertária, entendeu? Assim, com, por exemplo, com o refeitório para a gente comer todo mundo junto, depois a casa dos jovens, depois a casa das crianças, porque os fundadores eram arquitetos, entendeu? Da Escola de Belas Artes de Montevideo. E então eles fizeram aquele espaço da comunidade, eles construíram como eles queriam. Assim, tipo uma construção para eles fazerem palestras, mas também com quartos do andar de cima para hospedar a gente que vem de fora e não ia ter onde ficar, entendeu? Então, assim, eles ficaram 10 anos no exílio durante a ditadura na Suécia. E aí, claro, em 10 anos, né, o filho casa com um sueco, o uruguaio casa com uma sueca, nascem umas crianças, né? 10 anos, né? E aí eles voltaram, e quando eles voltaram, eles compraram essa chácara e se instalaram nessa chácara. Onde eu fiquei, então, convivendo, indo e voltando de São Paulo, muito perto daqui, né? Nesses anos de 95 a 2000. Olha, eu adorei, fiz esse livro, chama Entre a História e a Liberdade, Lute Fabre e o Anarquismo Contemporâneo. E aí o livro foi traduzido, claro, do espanhol, por conta da história dela lá, né? Ela viveu desde 1930, surgindo do fascismo, até morrer em 2000, lá em Montevideo, né? Então são 70 anos de história lá, né? E ela nasceu em 1908 em Roma. E aí, então eu acho que assim, e o livro foi traduzido também na Itália. Aí os grupos anarquistas italianos me contactaram e traduziram o livro, porque eles, por que uma paulistana, nem ela entendia, nem eu também, por que uma paulistana, uma classe média paulistana, está em Montevideo estudando a vida de uma mulher anarquista, que é italiana e uruguaia, porque está lá há 70 anos, por que não é uma historiadora uruguaia ou italiana, entendeu? E sei lá por que também, essas histórias, né? Mas eu achei a minha avó, eu falei a minha avó ideológica, entendeu? Não é a minha avó biológica, que não era anarquista, mas assim, foi um grande encontro. Eu e a Lute, eu amei a Lute, me dei muito bem com ela, assim. Não, foi um puta encontro na minha vida, entendeu? E ela também ficou muito feliz, porque ela escreveu assim, uma notinha no final do livro, dizendo assim que ela estava numa idade e que as pessoas só morriam, né? 90 e poucos anos. As pessoas iam embora, a geração dela estava indo embora. Porque ela nunca imaginava que ia chegar uma outra amizade. E que ela me agradecia muito por essa amizade. Nossa, quase morri de coração, né? Então foi assim. E dela, ela me apresentou as mulheres livres. Entendeu? Ela falou das mulheres livres e me deu um negócio, um vídeo para entregar para uma das mulheres livres se eu fosse para Espanha um dia. Para Antônia Fontanitas. E aí eu escrevi para Antônia Fontanitas e fui. Em seguida eu fui para a França. Na verdade, eu morava do lado de Paris. Aí eu fui estudar as mulheres livres. E aí é outra história. Então, enfim, uma coisa puxou a outra, né? E, E foi muito, assim, eu fico muito feliz de ter feito essa trajetória, porque eu acho que eu consegui fazer uma coisa, assim, do coração, entendeu? Eu acho que tem a ver com o meu pai, entendeu? Porque o meu pai, eu fico pensando assim, ele não queria nem saber se ia dar dinheiro ou não tocar violão, entendeu? Ele era jovem, criança, menino, e ele foi tocar violão, entendeu? Né? Ele e minha mãe, assim, não eram ricos, eram pobres. E ele conseguiu subir na vida tocando violão. Mas a cabeça dele era muito assim, é tudo nada, você tem tudo que você gosta, entendeu? E eu acho que eu criei muito essa coisa de buscar onde eu me encontro, com quem eu me encontro. E foi tudo muito custoso por conta de ser a ditadura militar, né? E aquele período assim, de muita mudança também do país, tudo muito complicado, né? E a gente não tinha muitos recursos que a gente tem hoje, né? Assim, tantos recursos emocionais, intelectuais, psíquicos, tudo, né? E então demorou muito, eu acho, assim, demorou muito para eu conhecer o Foucault. Me formei em 70, Vigiar e Punir foi publicado em 75, História da Sexualidade em 76, 6 anos depois que eu tinha me formado, já foi muito tempo. Queria brigar com o Foucault. E no outro vem pro Brasil a última vez em 76, o ano que eu entrei na filosofia. Só que ele foi pro Nordeste e não veio para São Paulo, entendeu? Bom, mas também é verdade que eu não ia conseguir enxergá-lo. Eu não tinha olhar para enxergar o Foucault naquele momento. Demorou muito também para encontrar o Foucault, mas eu acho que é, assim, foi um grande encontro também. Até hoje eu tô lendo Foucault, impressionada com ele, falando, caracas, olha o que esse cara tá falando. Olha esse último livro, e agora o pessoal tá me dizendo que vai sair outro. Pelo amor de Deus, não dá tempo. Tô sempre correndo atrás. Então, tu falou um pouco, né, como é que foi esse teu encontro. Eu gostei muito da ideia de parentesco ideológico. E, enfim, mas tu falou um pouco. Eu vou te contar uma historinha de um garoto, uma vez, que assim, pra pesquisar a Lute. A Lute Fabre tinha feito muitas palestras na Argentina, entendeu? Entre os anarquistas do Uruguai e da Argentina são muito conectados, quer dizer, hoje eu não sei como tá, mas eram muito conectados, né? Então, ela ia falar num grupo, depois ia falar no outro, Rosário, Buenos Aires, Montevideo, não sei o que, não sei o que lá. Então, eu fui pesquisar nos arquivos anarquistas de Buenos Aires, né? Atrás das coisas da Lute. E, claro, de outros também, do grupo dela, dos italianos, e lá na anarquistas, o Malatesta foi para a Argentina muito antes, né? Então eu fui também tomando contato com as histórias. E claro que nisso eu fui conhecendo historiadores, feministas, conhecendo todo mundo, né? Mas eu pesquisava lá em Buenos Aires, num lugar chamado FLA, Federación Libertaria Argentina. E para vocês darem risada, ficava na rua. Como que chamava? Pedro Álvares Cabral? Não, Avenida Brasil 1500. A Federação Libertária Argentina, o arquivo, fica na Avenida Brasil 1500. Eu falei, não, gente, não acredito, né? E aí eu ia na Avenida Brasil 1500, na Federação, e tinha um rapaz, uma época, que era um casarão, assim, enorme, que era um arquivo. E o garoto cuidava daqueles arquivos, jornais, não sei o quê, antigos, né? Nossa, um monte de coisa. E eu perguntei assim pro garoto, mas você é tão novinho, né? Os seus pais são anarquistas? Ele falou, não, nada a ver, não tem nada a ver, né? Aí eu falei assim, né, por que um garoto tá trabalhando num arquivo anarquista de graça, né, com aquela papelada toda? Não sei se faz muito sentido para ele, porque, né, eu assim, mas você é anarquista? Ele, sim, claro. Aí eu assim, mas como você se tornou anarquista, né? Veio da sua família? Ele, não, nada a ver. Aí ele disse assim, acontece que eu fui ler o Bakunin e de repente eu comecei a ler o Bakunin e pensei assim, me roubou as ideias? Eu adorei a explicação dele, entendeu? Me roubou as ideias. Eu pensava isso, aí encontrei com o Bakunin, entendeu? Então eu acho que um pouco essa sensação de encontro, né, de você estar numa direção e de repente se encontrar alguém que fala um pouco melhor o que você está sentindo e pensando. Eu acho que é um pouco assim, né, com os anarquistas e com o Foucault também, né? Aí com o feminismo também, óbvio, né? feminismo é também muito impressionante. Você sabe que você mencionou a revista Libertárias, né? E aí eu tava pensando justamente nisso, assim, eu devia ter, sei lá, foi um número que saiu, acho que em 97 ou 98, é aquele Sexo e Anarquia. Isso. Eu devia ter, sei lá, meu, 14 anos, 15 anos. Entendeu? E aí eu me trombei com aquilo e eu já tinha uma leitura bem superficial do anarquismo, estava me aprofundando, assim, e aquilo foi um encontro mesmo nesse sentido, assim, sabe? É interessante. Agora, o que é mais impressionante, assim, o que eu sempre fiquei muito impressionada é como a gente, em história, você sabe muito mais o mal do que o bem, né? Quer dizer, como que a gente não conhecia a história do anarquismo? Quando eu fiz história na USP, ninguém falava em anarquismo, ninguém sabia o que era, nem ouvia falar, entendeu? Nem feminismo. Feminismo ainda estava ouvindo falar de uma tal de Angela Davis lá em 1970, dos Black Panthers, dos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, quer dizer, a história do movimento operário anarquista, do começo da industrialização no Brasil, ela vem à tona na década de 60 e 70. Quer dizer, sem o arquivo Edgar Leu, quer dizer, são quantos anos em que você passa batido e fica aquela versão do Getúlio Vargas, de que ele que criou o movimento operário, ele que criou as leis trabalhistas, ele que criou, entendeu? Então, assim, foi uma supressão, e assim, um negócio muito assustador, né? Por que a gente não... Quer dizer, eu achava que amor livre era uma coisa da minha geração, da gente na USP, dos jovens, naquele momento, a revolução cultural, a revolução sexual, mas aí, de repente, 10 anos depois, na década de 80, eu descubro que amor livre era uma coisa do começo do século XIX. Dos anarquistas falando no começo do século XIX. Falei, caracas, tem um século de história, né? E você não sabe? Então, assim, por que essa coisa de um repertório da gente ser muito pobre, né? E por muitos anos? Isso me surpreendeu muito, como historiadora também, entendeu? Que era uma coisa que você tinha que aprender desde pequeno, na juventude, nas escolas, não por acaso na universidade, um dia quem sabe, né? Mas felizmente deu para conhecer tudo esse povo aí. Espera, eu disse, tá aqui meu telefone. mas teu olho agora mora no meu. Pele, personagem, trânsito, viagem. Margarete, então, tu faz essa tua... Um pouco, conta um pouco da tua trajetória. E ela passa pelo, né, pelo feminismo e pelo anarquismo, né? Queria que tu falasse um pouco o que, que tu acha, assim, dessa ideia. A gente pode pensar que os anarquismos e os feminismos, eles pressupõem mais do que uma ética, do que um modelo, assim. Assim, será que eles convergem no sentido Foucaultiano, assim, de serem artes do viver, estética da existência? Que tu pensa disso? Vamos pensar um pouquinho nesse tema, né? É porque, assim, quando Foucault traz as estéticas da existência, ele traz da nossa tradição, né? Ele está falando dos gregos, né? Ele está falando que os gregos não investem... Ele está comparando a modernidade com a história antiga, né? E mostrando que eles não têm Estado e não têm essa preocupação de formar o indivíduo como uma pessoa obediente. Não tem cristianismo, né? Então, para os gregos, não existe a ideia de que você tem o diabo no corpo e que você não sabe se o que você quer, você que está querendo, é o diabo que está soprando para você querer. Sabe esse papo? Quer dizer, não tem essa cisão do indivíduo, que é o que o Foucault está trazendo nesse último volume da História da Sexualidade, que se chama, que saiu agora, o ano passado, As Condições da Carne, o volume 4, ele é uma crítica do cristianismo. E aí ele vai mostrar que eu fiquei impressionada com essa leitura dele, assim, que o cristianismo te fratura no meio, porque ele vai dizer que você não sabe de você. Você tem o diabo no corpo, entendeu? Por causa da queda, do mito lá do Adão e Eva, do pecado original, uma invenção do Tertuliano e do Mister Santo Agostinho, que por causa disso virou santo. Então, né, e mostrou que a Eva é a culpada não só pela queda do Adão, ela é culpada pela queda da humanidade. Não, é só dando risada, né? Quer dizer, uma diabolização assim, da mulher absurda. Conclusão, você não sabe de você, você precisa do pastor. Você precisa de alguém para te conduzir, você tem que ser obediente. Esse que é o lance, o poder pastoral. Foucault vai dizer que o cristianismo inventa o poder pastoral. E o poder pastoral, quer dizer, você é o rebanho, o pastor conduz para a salvação. Essa relação não existe na Grécia Antiga. Porque na Grécia Antiga não tem diabo no corpo. Quer dizer, o indivíduo sabe dele, ele tem a verdade nele. E aí você pode, claro, você precisa de mestre, de guia espiritual, de médico, de amigo. Mas você não tem que ser o rebanho de um pastor. É diferente. Você sabe de você, um mais velho, um mestre, não sei o que, te ajuda. Mas é você que decide, porque você sabe de si. E as artes do viver são, vamos dizer, regras, referências para você se constituir de uma maneira ética. Ser cidadão é ser uma pessoa ética, porque senão você não pode ser político no mundo grego. Quer dizer, é exatamente o oposto do que a gente vê, né? Só da política, filho da puta, né? Lá, quer dizer, se você não sabe, não cuida de si, quem não cuida de si não pode cuidar da cidade. E o que é cuidar de si? São os exercícios de espirituais, mas espirituais não quer dizer esquece o corpo, né? Quer dizer dieta, quer dizer vida sexual, quer dizer caminhada, quer dizer esporte, quer dizer uma série de coisas, quer dizer pensar você mesmo, em que você acredita e que não, é você memorizar o que você acha verdadeiro, uma leitura, uma frase, uma informação, um pensamento. Então tem uma série de exercícios que ele vai chamar, que os gregos chamam de tekne tou biou, artes da existência, para formar um indivíduo ético, um indivíduo que sabe de que se conhece porque ele se cuida. Porque, vamos dizer, o lado racional dele tem controle sobre o emocional instintivo. Então, você pode me dizer, mas nós também achamos isso. E eu vou responder que nós não achamos isso. Porque nós achamos que o seu lado racional tem que eliminar o seu lado emocional instintivo. Ou seja, se você gosta de uma pessoa do mesmo sexo, está errado. Você não pode gostar. Esse desejo você não deveria desejar. Isso é coisa do diabo. Né? Quer dizer, agora eu acho que já mudou muito essa interpretação, mas é muito recente a mudança, e tem Mr. Damares ali, né? e tropa toda em cima com essa cabeça do Santo Agostinho, né? Achando que é isso mesmo, que é obra do diabo. Então, quer dizer, para os gregos é o contrário. É assim, um bêbado é uma pessoa que não tem controle de si. Ela não sabe cuidar de si, ele não sabe cuidar de si. Logo, ele não pode cuidar da cidade. É uma pessoa que é corrupta, uma pessoa que é, sei lá, drogada, uma pessoa, enfim, que é vítima das paixões, ela é escrava. E para os gregos você não pode ser escravo. Escravo nem do outro e nem de si mesmo, nem ser escravo das paixões. Ora, isso são as artes da existência. O mundo burguês ensinou, bebeu no cristianismo e ensinou a você a se destruir, né? Você não sabe de você, as mulheres são um lixo, as mulheres devem ser submissas porque elas têm o diabo no corpo mais que os homens, veja a época que fez, as bruxas, as não sei o quê, né? Os homens têm sexualidade muito maior que as mulheres, tanto que precisa ter o bairro da prostituição, que não é para, né, não é para as mulheres, né? A prostituição não existe para as mulheres, existe para os homens. Quem leva a culpa e a surra e a morte e tudo são as mulheres, né? Elas pagam. Quer dizer, se eu quiser transar com uma pessoa, eu não vou no bairro da prostituição, né? Um homem vai, eu não vou. Uma mulher não vai. Então, quer dizer, a ideia é que os homens têm uma sexualidade muito mais carente do que as mulheres. Quer dizer, de onde vem essas teorias? Essas teorias doidas do século XIX, mas que bebem lá no cristianismo, entendeu? E eu acho que, assim, quando você vê esse panorama e você pensa que os anarquistas são críticos desses saberes do século XIX e do capitalismo e de todas esses pensamentos médicos, jurídicos que legitimam o capitalismo, né? Que vão dizer é natural o homem trair a mulher, é natural o homem espancar a mulher, o estupro é natural, tudo é natural porque as mulheres não sabem se vestir, como que faz, né? É natural ter a exploração do trabalho, tudo é natural, né? Então, e é natural que negro vire escravo, porque ele olha a cor dele, olha o indígena, olha o formato do crânio. Então, essas teorias da criminologia, que vão dizer que a mulher é prostituta porque nasceu com um quadril grande, né? Então, os anarquistas são críticos disso, no ato. Pensa bem, em 1924, a Maria Lacerda de Moura, a nossa grande anarquista, escreve um livro chamado A Mulher é uma Degenerada, que a Fernanda Grigolin republicou agora, em 2018, acho. Acho que foi em 2018, né? Mas que é A Mulher é uma Degenerada? Ela está discutindo com as teorias do Dr. Cesare Lombroso, que dizia que as prostitutas são degeneradas natas. Os homens vagabundos são delinquentes natos, que nasceram já com a testa, com o nariz adunco, com a orelha, não sei o que lá. As mulheres com quadril grande, gostam de alface, de gato, pode notar tagarela, pode notar, são as prostitutas, entendeu? Está na essência, está no corpo da pessoa. Ora, pensa que em 24, uma anarquista não é um homem, é uma mulher. Porque nessa época, mulheres não falam de temas da sexualidade. Inclusive, o tema da sexualidade é uma coisa de homens, né? Poucos romances, alguns romances de mulheres falando de sexo, de sexualidade nesse período. E quando existia, eles eram ninguém contava, escondia, falava só o nome dela, não falava o nome do livro, entendeu? Porque era um assunto masculino, os homens podiam falar, as mulheres não, porque, sabe, são mais irracionais, não sei o que lá. Esse papo que a gente sabe, né? Nasceram pro lar, entendeu? Não para ficar fazendo livros sobre sexo. Então, pensa assim, você tem uma Maria Lacerda de Moura fazendo essa crítica, os anarquistas são críticos do cristianismo, dessas concepções, e eles são herdeiros dos gregos. Quer dizer, de onde que eles vêm também? Eles vêm de Diógenes, dos cínicos, dos epicuristas. A Maria Lacerda de Moura cita esses autores, entendeu? Então, assim, é muito impressionante que essa tradição tenha passado, mas a gente não sabe muito essa história de como essa tradição maravilhosa passou, né? A gente sabe a tradição, o cristianismo, isso a gente sabe como passou, né? Tertuliano, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, e o pensamento médico do século XIX, não tem médico que não cite o Santo Agostinho. Eles acham maravilhoso o Santo Agostinho. E nesse livro, Foucault vai dizer que o Santo Agostinho inventou o pecado original. que a leitura, a narrativa que nós temos de Adão e Eva, essa história que nós temos estruturada na cabeça, ela foi formatada, assim, vamos dizer, quem fez a narrativa que se tornou dominante foi o Agostinho, entendeu? Depois ela é repetida, pintada, não é? Até o Darwin. Mas, enfim, então, assim, é muito impressionante como os anarquistas têm essa outra ideia de que você tem que se constituir eticamente, você tem que produzir subjetividades éticas, mesmo que você não encontre esse vocabulário que o Foucault nos traz, vamos dizer, não é a maneira como eles estão falando no passado, os anarquistas, mas é isso que eles estão dizendo, né? Eles estão dizendo, por que fazer uma escola autoritária? Vamos fazer uma escola, as escolas modernas. Né? Em 1919, essas escolas em São Paulo, até lá em cima, em Belém do Pará, elas existiam também. Elas são destruídas em 1919 pelo presidente, né? Pelo governo, né? Como perigo, como ameaça e tal. Mas são escolas o quê? Que existia, era mistura de meninos e meninas, de ricos e pobres, brancos e negros. Não era uma escola, vamos dizer, só de meninas, só de meninos, só de brancos, só de negros, só de operários, só de burguês. A ideia era o contrário, era a ideia de multiplicidades, era de convívio, de pluralidade. E é também assim, uma preocupação muito grande em abrir a imaginação e não a decoreba, entendeu? Eu, felizmente, quando eu fui para a escola, eu fui parar num colégio estadual, uma escola pública. Eu dei muita sorte na vida, viu? Eu escapei, olha. Eu sou canhota e ninguém me fez escrever com a mão direita. Entendeu? Não, eu dei muita sorte. E eu peguei uma escola também muito legal, assim, mas, assim, a maioria das pessoas, da minha geração, pelo menos, né? Eu nasci em 1948. Pegou aquela escola disciplinar, da sociedade disciplinar panótica, que o Foucault descreve, entendeu? Autoritária, e que você tem que ser obediente, decorar e repetir o que o professor fala. Se você não repetir na prova o que o professor falou, você tira zero, né? Entendeu? E a escola anarquista dos inícios do século XX estão defendendo a imaginação, a criação, a capacidade de imaginar outros modos de ser, outros modos de existência. Fala sério, a história é maravilhosa, né? É maravilhosa. Pelo lado do feminismo, né? O feminismo tem uma história do anarco-feminismo, né? Só que o feminismo que renasce na década de 70, 75 para frente, ele vem muito de ex-presas políticas, de exiladas, de mulheres que são muito combativas, mas a referência é muito marxista, entendeu? Então, vamos dizer, a gente nem ouvia falar de anarco-feminismo. Só mais para frente, acho que em 1984, eu me lembro que quando eu estava encerrando o mestrado, que é esse livro do Cabaré ao Lar, A Utopia da Cidade Disciplinar, e A Resistência Anarquista. 30 anos depois que eu publiquei, eu consegui completar o título e pôr A Resistência Anarquista, em 2014. Mas é um livro sobre anarquismo, sobre a disciplinarização da cidade, o anarquismo como uma crítica e uma resistência no ato, naquela hora mesmo, né? Mas esse feminismo, ele só vai ser conhecido muito para frente. É em 1984 também que a Miriam Moreira Leite publica uma biografia da Maria Lacerda de Moura, que ninguém conhecia. Por acaso, eu estava conhecendo por causa do arquivo de Garlinho, que tinha as coisas. Né? Mas eu não estava focada na Maria Lacerda, né? Eu estava pensando o mundo, né? Mais amplamente. Né? E ela fez esse livro, e aí, quando eu conheci, fui falar com ela, conversar e tal. Mas, quer dizer, o feminismo ouviu falar em anarco-feminismo na década de 80 e mais para frente, entendeu? O livro das Mulheres Livres, o primeiro que saiu publicado foi em 1990, por uma americana que, por acaso, ela foi na Unicamp. Olha só, do nada ela foi na Unicamp e ela assim, quem é uma anarquista? E tudo, a Margaret Rago. Então, eu conheci a Marta Keusberg. Em português, o livro dela saiu, acho que faz 2 anos, né? Foi um pouco antes da pandemia. Ela veio para o Brasil E a editora Elefante lançou o livro dela e eu encontrei com a Marta Kersberg 40 anos depois, falando das mulheres livres. Quer dizer, tudo isso para dizer o quê? Que os feminismos não se pensavam como tendo uma herança anarquista. Entendeu? O desconhecimento histórico era enorme. Então, quando o feminismo ia contar sua história, que narrativa que ele tinha? A Berta Lutz, as mulheres que lutaram pelo direito de voto. Mas não aparecia que a Maria Lacerda de Moura tinha convivido com a Berta Lutz e brigado com ela e falava, não, eu não acredito nisso. E a Maria Lacerda de Moura vai escrever. Eu não acho que que lutar pelo direito de voto vai significar muita coisa para as mulheres. Porque a opressão é corporal, é física, é sexual, é psicológica. Entendeu? Então a Maria Lacerda está anos luz na frente. Só que assim, então, isso que eu estou contando, as feministas não tinham essa referência, né? Que demorou muito tempo para o feminismo saber que existia um anarcofeminismo lá atrás do meio operário, não é? Quer dizer, enquanto, vamos dizer, nas camadas médias, na classe média, sem desmerecer a luta dessas mulheres, porque eu acho que assim, também não era só uma luta pelo direito de voto, não. Por exemplo, eu tenho uma orientanda que fez está publicando um livro sobre a escritora Júlia Lopes de Almeida. A mulher tem uma cabeça incrível, entendeu? Ela é uma escritora e começa que a medicina tinha dito que mulher não tem cérebro para escrever, né? Mulher não tem um raciocínio organizado, ela é muito, sabe, fica viajando, imagina muito. Nasceu para ser mãe mesmo, o lugar de mulher é em casa e não é escrevendo livro, entendeu? E a Júlia Lopes de Almeida, ela tem uma quantidade enorme de livros, o marido dela é que entra na Academia Brasileira de Letras, ela não, né? Final do século XIX, começo do XX, mas hoje quem é famosa é ela. Até saiu há pouco tempo um livro dela, A Falência, saiu publicado, mas tem muitos outros, né? Então, nós temos hoje antropólogos, historiadoras feministas fazendo esse trabalho de mostrar como nos nossos livros de literatura não tem mais mulheres escritoras. A Carol Murgel pesquisa música brasileira e ela descobriu, ela pesquisa muito as compositoras da música popular brasileira. Pelo amor de Deus, se eu perguntar para vocês, vocês conhecem 5. Vocês conhecem a Chiquinha Gonzaga, a Dolores Duran, e chega na Rita Lee, entendeu? Do passado, tô falando. Não agora, atualmente, que liberou a catraca, né? Mas eu tô falando do passado. Ela descobriu no passado 7.520 compositoras da música popular brasileira. Muitas das músicas que a gente canta foram feitas por mulheres e a gente não sabe. E assim, muitas eram mulheres da elite, sim, que iam, a mulher não ia aprender a tocar piano. O que ia tocar piano virava compositora, fazia um monte de música. Mas todo mundo sumia, porque olha, como assim, artista é puta, entendeu? Quer dizer, até a década de 70, homem artista era vagabundo. A gente lembra muito bem o que foi ter pai violonista, né? E a mulher artista era puta, entendeu? Quer dizer, ainda não tinha chegado Caetano Veloso, aí foi chegando Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, aí mudou tudo, né? Mudou tudo e ficou valorizado. Então foi assim, uma virada de 180 graus. Quer dizer que o feminismo tem uma experiência impressionante, né? Que é a crítica da cultura patriarcal, que é a crítica das relações de poder, de gênero, né? Da violência. Para mim, eu acho que assim, foi muito impressionante o encontro com o feminismo, né? E a maneira como as mulheres feministas brigam quer dizer, a geração que era mais velha um pouco que a minha, tipo a Heloísa Buarque de Holanda, nossa, essa mulher para mim, eu quero ser ela quando eu crescer, entendeu? Porque assim, foi uma referência a vida inteira, assim, uma pessoa brilhante, bonita, inteligente, culta, né? É branca, mas e daí? Entendeu? Não é essa a questão, se é branco ou é negra. Claro que o feminismo negro tem especificidade, sem dúvida alguma, porque a violência sobre as mulheres negras é 10 vezes maior que sobre as brancas. Eu acho, com certeza. E das pobres, mais ainda. Não tenho dúvida alguma sobre isso. Mas esse feminismo foi uma bomba, porque os homens, pelo amor de Deus, eram insuportáveis, entendeu? Hoje, os homens mudaram também, né? Um homem da faixa de 50 anos para cá, 40, 30, não tem a cabeça de um cara de 90, 80, 90 anos. Em que pese que os homens mesmos, o meu pai, por exemplo, ele morreu já, né? Morreu aos 93, mas ele aprendeu a cozinhar quando ele tinha 70 anos. Quer dizer que tudo é possível, né? Mas enfim, os homens mais novos já nasceram, né, de outro modo. São outros problemas, eu acho, que os jovens têm. Mas já não é aquela coisa, assim, não é rochedo. Você não vai brincar com rochedo. Você tá brigando com uma coisa, um material mais leve. Né? Você cutuca assim, quebra, né? É, muda. Né? Não é um rochedo duro. Claro que existe os empedernidos, e existe monarquista, existe tudo, né? Mas eu tô falando assim, como tendência geral. Então, o feminismo trouxe essa questão, não de derrubar os homens e ocupar o exército, não de derrubar o rei e pôr a rainha, mas de destruir a monarquia. Eu acho que o feminismo, pelo menos que eu conheci no Brasil e conheço, é anticapitalista. É, nasceu de dentro da esquerda, não importa se é marxista, anarquista, mas veio como um movimento de esquerda, anticapitalista, querendo um mundo solidário, querendo um mundo livre, querendo justiça social, com essas bandeiras todas, né? E com essa ideia também de formar, então, a mulher não como um indivíduo passivo, submisso, rebanho, né? Mas como uma, você pode ser o que você quiser, né? E você pode ir onde você quiser. Então, eu acho que sim, tem uma convergência do anarquismo e do feminismo nessa busca de outras formas de viver, outros modos de existência mais estetizados, mais éticos, mais filógenos, mais libertários, de que o Foucault está falando. O Foucault está falando, ele está falando que a modernidade é, tem data, né? A prisão nasceu num determinado momento, a fábrica nasceu num determinado momento, esse modelo de masculinidade nasceu num determinado momento. A ideia de homossexualidade nasceu num determinado... Ele dá data, 1856. A mamadeira nasceu em 1753. Tudo que nasceu pode morrer. Então é uma aula de liberdade, né? Quer dizer, não tem destino. E a gente antes aprendia que era o destino, né? Ah, os homens sempre quiseram poder, sempre vão querer, entendeu? Um destino. Quer dizer, não tem destino. Não tem essência, não tem esse papo. Você pode ser o que você quiser, o mundo pode ser outro, é, depende de vontade política, né? Quer dizer, por que que nós estamos no caos desse país? Por que a população apoia uma figura para lá de esgoto? É uma coisa que está difícil de entender, né? A perplexidade é enorme, enorme. Quer dizer, dá para entender se você pensar na força do capital, né? De, como que a grana compra uma série de pessoas que estão muito carentes, necessitadas e tal. Mas, não é? Pelo amor de Deus, olha para a Revolução Espanhola. 3 anos de autogestão. 3 anos. São 3 meses de Comuna de Paris. São 3 anos. O dinheiro foi abolido na Revolução Espanhola. O transporte era gratuito. Tinha autogestão da produção nos campos, nas fábricas, nas cidades, e a produção aumentou. Então, francamente, viu? Por que que as pessoas gostam do diabo, eu não entendo. Eu acho que a fascinação é o diabo, entendeu? Todo mundo reza, reza, reza, adora uma religiãozinha, adora ser rebanho, adora ter pastor, mas na hora de votar mesmo, vota no diabo. E você sabe que eu estou pensando isso, e eu acho um conto do Machado de Assis, que vocês não podem perder, hein? Ou me ouçam. Chama-se A Igreja do Diabo. Oh, das melhores coisas que eu li do Machado de Assis é o conto A Igreja do Diabo, entendeu? Essa história. Quer dizer, como que você explica? É difícil de entender essa situação. Quer dizer, com toda essa tradição, essa... Quer dizer, se você pode ser feliz, por que as pessoas querem ser infelizes? Ou é masoquismo, então, não sei. Eu tô aí com os psicanalistas tentando entender alguma coisa. Tá difícil. E aí você diz que anarquista é sem governo, né? Bagunceiro. Eu lembro que quando eu era jovem as pessoas falavam que anarquista era bagunceiro. Agora eu esqueci a palavra. Porque também agora acho que ninguém mais fala isso, né? De anarquista. que caiu da moda, né? Baderneiro. Baderneiro. Baderneiro, é. Anarquista era baderneiro, é, entendeu? Enfim, mas hoje eu acho que as pessoas não acham mais isso, né? Nem que é pré-político, nem... Mas o Robesbal é um nome, né? Quer dizer, ele dizer que os anarquistas são pré-políticos porque eles não quiseram fundar um partido, me poupe, né? Quer dizer, não é que eles não quiseram, eles não acreditam no partido, né? É diferente, né? Mas o homem é comunista, então dá para entender porque ele fala isso. Enfim, mas eu acho que hoje também já tem uma produção, a gente tem um conhecimento maior do anarquismo, né? Tem muito mais grupos, e em geral os grupos que eu conheço, que eu sei que existem, são jovens, são pessoas jovens, né? Quer dizer, os bem velhos também morreram, como Jaime Cobeiro, né? O Edgar Lohenro, esse povo aí, antigo, né? Edgar Rodrigues, mas tem uma juventude aí, né? Muito bacana, assim, muito legal. Como vocês que estão aqui fazendo esse trabalho, né? É, pois é. Ao mesmo tempo também tem uma... todo o movimento nas redes, inclusive do pessoal de esquerda, de toda vez que precisa jogar nas costas de alguém algum problema político e histórico, joga nas costas dos anarquistas. Então isso continua ainda meio forte, né? É, eu acho que tem assim, uma coisa de um jogar nas costas dos outros, do outro, né? realmente. E o anarquismo leva muito, sim, por muito desconhecimento, acho. Porque as pessoas desconhecem muito, hein? Ainda, embora ouçam falar, né? É, tem alguns desses elementos, dessas aproximações, dessas convergências, né, que tu trouxe em relação aos anarquismos, aos feminismos, né, nessa ética, né, nas artes do viver. Eu acho que elas podem iluminar, e trazendo um pouquinho o título de um livro que você organizou, e inclusive de uma frase do Foucault, né? A ideia de uma vida não fascista, né? Algo que a gente tem discutido com uma certa frequência no nosso podcast. Né? Você acha que é possível fazer uma aproximação dessa? Você acha que anarquismos e feminismos podem, né, iluminar a ideia de uma vida não fascista? Eu acho que com certeza, porque o anarquismo, quer dizer, o que me fascinou logo no primeiro contato com o anarquismo, porque assim, quer dizer, quando eu fui estudar o anarquismo, quando eu conheci o anarquismo, eu já tinha lido Foucault, entendeu? E assim, é que vocês são de outra geração, mas para minha geração, o poder, a gente quando estava, era do movimento estudantil, quando eu tinha 20 anos, 1970, o poder estava lá em cima, era uma coisa do exército, do Estado, da polícia, não estava aqui, nas relações cotidianas, entendeu? Aí vem o Foucault e pá, fala assim, mas que ideia é essa que vocês têm do poder? Isso aí é a concepção jurídica do século XVI, mas vamos, e se o poder não for coisa e for relação? E se o poder não estiver lá em cima e estiver aqui? E se a gente for efeito do poder e não anterior ao poder? E aí ele deu uma chave de explicação, é óbvio, não é? Eu não tenho dúvida de que eu fui formada com a ideia da maternidade, com a ideia... e não adianta eu ser crítica disso só, entendeu? É uma formação cultural muito forte, não é? Então, quer dizer, quando ele vem com essas noções e aí eu encontro o anarquismo, os anarquistas estão fazendo a crítica dos micropoderes. Não é? O anarquismo não está só olhando para o Estado e quer acabar com o Estado, ele está olhando para a família que está nascendo. Por isso que eu fiz esse livro do Cabaré ao Lar, né? A Utopia da Cidade Disciplinar, porque assim, é o momento que está nascendo esse modelo de moderno de cidade. O Teatro Municipal em São Paulo é construído em 1911, no Brasil também, né? No Pereira Passos está fazendo a reforma urbana do Rio de Janeiro no começo do século XX. Em São Paulo é o Antônio Prado, entendeu? As grandes avenidas, a Avenida Paulista, não sei o que. Quer dizer, está nascendo esse modelo que vai ser questionado só na década de 70. A mãe, 24 horas, que não era assim antigamente, nem nas fazendas e nem na vida da corte, né? Lá na Europa, no século 17, 18. Não tem casal 24 horas, não tem rainha do lar antes do século 19. E o anarquismo está nascendo no momento que está nascendo esse modelo urbano-industrial do capitalismo. E ele está fazendo essa crítica. das escolas públicas, né, autoritárias, disciplinares. O Foucault vem com essa noção de sociedade disciplinar, né, do controle dos corpos, nas prisões, nas escolas, nas fábricas, pela arquitetura panótica da cidade. E os anarquistas, eles não têm a palavra panótico, mas eles estão fazendo essa crítica. Então, eu fiquei muito impressionada como o que eu tinha aprendido do Foucault, eu estava vendo na experiência histórica dos anarquistas, entendeu? A crítica dos micropoderes. Quer dizer, os anarquistas estão criticando o trabalho industrial, eles estão criticando o tipo de família nuclear que está sendo definido, eles estão criticando o modelo de mulher, que é a mãe 24 horas, submissa e do lar, eles estão criticando a educação das crianças, né? A criança é como assim, um ser que não pensa, que é boboca, que você não pode deixar se masturbar, porque masturbação mata o indivíduo. Essas histórias assim, absurdas, né, que a medicina vai contando e que o Foucault vai chamar de dispositivo da sexualidade. É muito impressionante, os anarquistas estão falando em amor livre. Quer dizer, quando o discurso médico do século XIX está dizendo que as mulheres não têm tesão até o casamento, você tem que casar virgem, né? Os anarquistas estão falando que o amor tem que ser livre. Pensa bem. E é do meio operário, porque assim, uma coisa é ser da elite falando, outra coisa é ser o meio operário, né, que já é mal visto. Né? Quer dizer, já é visto como, bom, aquele povo lá tem um cérebro menor, não vai dar muito não. Né? Entendeu? Então é nesse meio que eles estão falando em amor livre, em não se casar. Olha, tanto que eu tive um companheiro, né, e tenho uma filha, mas nem ele nem eu nos casamos, porque a gente era... Assim, por conta do anarquismo. Não tem que dar satisfação nem para a igreja nem para o Estado. Né? Tinha a ver com o anarquismo naquela época, né, que a gente se encontrou ali na década de 80, no início dos anos 80. Mas agora, pensa isso no começo do século 20, né, nos tempos da minha avó, da Lute Fabre. Quer dizer, a Lute Fabre nasceu em 1908. Naquele tempo, né, as pessoas não se casarem, quando o mundo burguês está nascendo e dizendo que o casamento monogâmico, sagrado, para sempre, sela, não sei o que que sela, entendeu? Hoje a gente diria que sela a submissão da mulher e do homem também, coitado. Também o homem, né, se ferra. Mas enfim, bom, e o feminismo, nesse mesmo momento, também está fazendo essa crítica do mundo patriarcal, do mundo autoritário, da violência contra as mulheres, da violência... Bom, a história da escravidão é a história de estupro, né, gente? Esse papo aí da miscigenação, o Brasil é o país do homem cordial, da cordialidade, da miscigenação quer dizer o quê? Falando português, claro. Quer dizer mistura de raças. Mistura de raças quer dizer o quê? Na minha opinião, quer dizer sexo. Quer dizer que os homens colonizadores estupraram as indígenas e as negras, concordo? Entendeu? É isso que é a miscigenação. Só que se fala como se não... É muito louco, né? Os livros, você pega Gilberto Freire, Paulo Prado, Caio Prado, eles falam de miscigenação como se não fosse uma relação sexual, né? Ou então eles falam que era uma harmonia, assim, que as índias ficaram tão felizes que vieram aqueles homens portugueses, assim, elas ficaram com artesão. Eles falam isso. Nós fizemos um seminário ano passado e vamos publicar agora uma revista, o dossiê desse seminário, que se chama Ascensão e Queda do Paraíso Tropical, né, para pensar o Brasil como paraíso tropical. Nós fizemos esse evento ano passado, o SESC e a Unicamp, com 30 professores e doutorandos, e, né, muita gente legal de história, psicanálise, sociologia, filosofia. Vai sair a revista da Federal do Paraná, revista Questões e Debates. Daqui a pouco está pronta, nós estamos finalizando. E outra parte vai sair num livro com esse título, dois com esse título, com esses textos, para discutir essa questão da história do Brasil. Mas o que eu acho muito interessante é que, assim, no mesmo momento, anarquistas e feministas estão fazendo a crítica desse modelo burguês, autoritário, racista, sexista, misógino. E olha que coisa interessante, né? Aí, de repente, eu descobri que a Mary Wollstonecraft, que é a mãe do feminismo, né? Ela se chama Mary Wollstonecraft. Ela é a crítica do Rousseau. O Rousseau inventa a mãe moderna, né? O Rousseau que vai dizer que o lugar de mulher é em casa cuidando de filho. E a Mary é crítica do Rousseau no final do século XVIII. E ela se apaixona pelo Ian Godwin, que é meio que o avô dos anarquistas, né? Meio, não é o pai, assim, não é o Bakunin, mas é meio o avô dos anarquistas, William Godwin. E ela se separa, tal, os dois se juntam, vão morar juntos, e eles têm uma filha que se chama Mary também. E a Mary Wollstonecraft, a mãe, morre no parto. E nasce a Maryzinha. E a Maryzinha, quando cresce, se apaixona por um homem chamado Shelley. E ela se torna Mary Shelley, autora do Frankenstein. Eu acho que essa história dava um filme. Acho maravilhosa essa história. Quer dizer, não é demais? Não é demais? A Mary, a mãe do feminismo, se apaixona pelo pai, avô do anarquismo. Sim. Tem tudo a ver. Eles estão no mesmo meio, entendeu? Eles são críticos do mundo burguês, que é um mundo autoritário, excludente, misógino. E faz 40 anos eu descobri que o oposto de misógino é filógino. Misógino que odeia as mulheres. Filógino que ama as mulheres. Aí eu fiquei pensando, olha que coisa mais linda. Anarquistas e feministas defendendo um mundo filógino. Eles, não sei se eles tinham uma palavra, entendeu? Não tem importância. Porque eles estão fazendo a crítica da misoginia. Eles estão falando das concepções médicas que estão começando a vingar, está nascendo a ginecologia moderna. Quer dizer, até a década de 60, as pessoas achavam isso. Achavam que o homossexual era uma pessoa que nasceu com o crânio, com não sei o quê. Tanto que esse Cesare Lombroso, que é um grande pai da criminologia, é nome da rua do bairro do Bom Retiro, em São Paulo. É a rua Cesare Lombroso. E faz alguns anos ganhou um shopping center, o Shopping Lombroso Mall, entendeu? Eu ainda não fui visitar. Mas nós estamos organizando aí para visitar. Quer dizer, por que essa rua não chama Maria Lacerda de Moura? Por que essa rua não chama Gabriela Leite? Porque sabe, é a estátua do Cesare Lombroso que diz que a mulher, por causa de um grande, tende a ser puta. E puta é o oposto da mãe. Porque a mãe, mulher que é mulher, ela gosta de cheiros delicados, de roupas claras. Ela gosta de cuidar de nenê. Pode notar, a prostituta gosta de roupa escura, cores fortes, comidas picantes. Olha a imaginação que estruturou esse mundo. O que eu acho maravilhoso é que existe um pensamento crítico nesse momento. Dois, aliás. Um que vem pelo lado dos anarquistas e outro que vem pelo lado do feminismo. E que estão cruzados no anarco-feminismo, né? Não se chama anarco-feminista naquela época, não tem importância. Mas o que é uma Maria Lacerda de Moura? Que é uma anarquista e feminista. Não é? Então, assim, por que os livros dela não estão aí à venda? Como estão os do Lombroso? Como estão os do Paulo Prado? Como estão desses homens que falaram um monte de histórias absurdas? Não é? Então, porque a página ainda não está virada, né? Então é isso aí, né? Quer dizer que eu acho que feminismo e anarquismo tem tudo a ver, são pensamentos críticos do capitalismo no ato, quando está nascendo. E capitalismo é de direita, não tem capitalismo de esquerda, né? Capitalismo é a direita. E capitalismo é misógino. Quer dizer, capitalismo acha que homem tem que ser machão, que homossexual é delinquente inato, que não é? Quer dizer, com tudo que tem que ter um movimento gay para falar que homossexualidade tem que nascer, é um conceito, que a prática do homoerotismo, não sei o que, não sei o que lá, desconstruir tudo isso. Mas isso começou a acontecer na década de 70, na hora que o Foucault também estava escrevendo a história da sexualidade, dando linguagem para isso. É? Agora, se você vai para trás, existe essa crítica também, né, em outros momentos, só que não com movimentos tão fortes e nem com essa elaboração teórica que o Foucault nos trouxe. Foucault, Derrida, Deleuze, olha a palavra desconstrução. Não tem quem não use, né? A ideia de desconstruir o que está naturalizado. É Jacques Derrida, a filosofia da diferença, né? Entendeu? Então, eu acho que assim, esses autores deram um vocabulário para a gente poder pensar as saídas, as contracondutas, e também entender as tecnologias do poder, né? Porque antigamente, antes do Foucault, não conhecia nenhum autor que explicasse tecnologia do poder, não existia nesse vocabulário, né? Ninguém nem falava nisso. Não existia a noção de biopolítica, biopoder, disciplinas, governamentalidade, contracondutas, ninguém falava nessas palavras. Então, o Foucault trouxe um vocabulário que nos ajuda a entender o presente, a fazer um diagnóstico do nosso mundo e a perceber essas formas de sujeição, de dominação, de poder, né? Contra as quais os anarquistas se colocam. E as feministas também. Porque, olha, eu estava conversando outro dia com um povo aí. O feminismo neoliberal não existe. O neoliberalismo é antifeminista. Entendeu? Não dá para falar em feminismo, né? Senão você vai falar em ditadura democrática, né? Quer dizer, não dá, né? Então, eu acho que, assim, tanto feminismo como anarquismo, eles nascem como movimentos contra o capitalismo, no momento que o capitalismo urbano industrial está nascendo. Então, eles são simultâneos, é o começo do século XIX, a virada do século XIX, a revolução industrial, a formação do proletariado, surgimento das cidades e surgimento desse modelo de família e de família nuclear, e de homem masculino que não tem emoções, e mulher rainha do lar, e criança reizinha da família. Ora, não existia isso antes. Né? São invenções desse mundo que, como foram inventados, podem ser desinventadas, né? E tem sido, claro. As jovens hoje não, né? As jovens hoje não têm cara de rainha do lar, né? Nem de que vão ser, nem de que têm vontade de ser, né? Estão muito longe disso. E nem os homens têm a identificação com aquele cara sem emoções, né? Assim, sisudo, fechado, triste, né? Que deu fascista, né? Então, eu acho que, assim, existe uma crítica do modo de vida fascista, que você pode não estar no mundo, você está na democracia, mas o modo de vida tem muito de fascista, é isso que o Foucault está dizendo, né? O fascismo não é só aquele regime político que, num determinado momento, está lá, é um modo de vida, né? É um modo de vida que hierarquiza, exclui, estigmatiza, medicaliza, vamos dizer, captura os corpos e impede a manifestação da vida. Não sei se vocês leram essa introdução que o Foucault faz ao livro do Gilles Deleuze, o Antiédipo, e o livro se chama, né, a Introdução a uma Vida Não Fascista, né? E ele fala, não precisa ser triste para ser militante, ele vai falando, né, vocês depois, não se apaixone pelo poder. Olha essa frase, não se apaixone pelo poder. Quer uma coisa mais anarquista que isso? Não é? Então, eu acho que, assim, o Foucault, para mim, sempre ajudou muito a entender o anarquismo. E o feminismo também. E eu acho que, assim, o fato do Foucault... Tem uma vez que ele diz, sim, eu sou anarquista. Depois ele diz, não, eu não sou anarquista. Dá para entender muito bem. Porque ele não tem nenhum interesse em ter uma identidade. Entendeu? E ser localizado, assim... É anarquista, então não pode conversar com... Entendeu? Infelizmente, o nosso mundo é assim e muitos anarquistas também são capturados por essa lógica, que o Foucault está criticando. A ideia do Foucault é você ser transversal, né? Você está em aberto para poder fazer a crítica do poder. O poder é muito veloz e te captura, né? O tempo todo. Então você tem que estar atento, né? É preciso estar atento e forte. Mais ou menos assim, né? Apressando o dedo. não é força, mas que bem podia ser tua língua. Eu tava pensando também de outra convergência, né, entre o anarquismo e feminismo também, essa ideia de que de não esperar uma revolução, né, de que tem lutas que são urgentes e que vão se colocando e não necessariamente tem que... Até citando o Pacetti até, né, que a vida está em fazer acontecer no instante, não na utopia, né? O que tem a ver com Foucault também, com a noção de heterotopia, né? Que o Foucault, sim, vai fazer uma crítica da noção de utopia, né? E vai dizer, a utopia vai ser lá, não sei quando, algum dia, quem sabe. E a heterotopia é heterotopia, outros espaços, aqui e agora. Quer dizer, como você transforma essas relações, né? De poder que te capturam, que impedem a emergência, que impedem a vida, né? Eu acho que nós estamos vivendo muito isso, né? No nosso presente, tanto por conta da crise política, da tragédia que nós estamos vivendo, assim, fim dos tempos, horrível, como por conta da pandemia, claro, né? E é uma situação muito difícil, né, de lidar. Tem que dar respostas assim, para situações que você nunca viu na vida, nunca experimentou, e assim, de enclausuramento, e a violência da... Agora, o que eu acho interessante é que, assim, se tem uma política tão horrorosa, assim, institucional, né, pensando, nossa, só tem ministro horroroso, tá o caos, né, o caos. Quer dizer, a ministra da mulher é misógina, digamos assim, é mais machista que qualquer homem que eu conheço, né, odeia as mulheres, é antifeminista. O ministro da agricultura é um cara que... O da saúde é um cara que não usa máscara. Não. Quer dizer, eles são pessoas erradas em lugares errados, né? Mas na sociedade, eu acho que a situação é diferente. Porque, assim, eu vejo também muita produção. Assim, eu nunca vi tanta live na minha vida, nunca vi tanta reunião, tanta conversa, discussão. Nunca vi tantos livros interessantes, inteligentes. Então, eu vejo uma moçada também muito inteligente, assim, muito viva, muito atenta. Olha você pegando a frase do Pacetti, entendeu? Vai no ponto da coisa, na crítica ao poder, não é? Entendeu? Então, isso é uma coisa que me impressiona muito, assim, essa velocidade também e essa atenção, né? Assim, a ideia de que nós temos que inventar, né, o tempo todo, criar formas solidárias, né, não competitivas, tem que dar balão em ninguém, não é isso, né, não é esse o lance, não é ser concorrente um do outro. Eu acho que é isso que pode nos fortalecer, né, essa aliança. Sem aliança não vai dar, né, sem aliança não vai dar. Estava comentando essa questão do Foucault, da vida não fascista, nesse foco, nesse fascismo, microfascismo da vida cotidiana, né? E eu tava lembrando, para fazer mais uma ponte possível aí, o anarquismo também, da análise que o Malatesta faz do fascismo na Itália, em que vários momentos ele fala, olha, em parte nós anarquistas fomos derrotados pelo fascismo naquele momento, porque a gente não deu conta de perceber isso, que o fascismo ele não é o partido. O fascismo é uma relação de poder, é uma forma de estruturar relações, né? O que deu sustentação para o fascismo italiano, assim como o que dá sustentação para o fascismo bolsonarista, é isso, né? São essas relações das pessoas de bem, né? De bem e as pobres também, né? Porque, assim, é um gosto pelo rebanho, entendeu? Quer dizer, se você acha que você tem que obedecer o pastor, porque você não sabe de você, porque você tem o diabo no corpo, acabou o anarquismo, né? O anarquismo faz exatamente o contrário, né? Você que tem que inventar outros modos de viver, você tem que lutar... Não você se colocar sob o poder pastoral. Isso é assustador, né? Quer dizer, que as pessoas acham... Assim, uma coisa simples, uma menina me conta que o cunhado dela é despedido, ganha 18 mil reais porque é despedido, o pastor da igreja diz que ele tem que dar o dinheiro para a igreja e ele dá. E os filhos estão, das crianças pequenininhas, na maior miséria. Entendeu? Quer dizer, essa coisa dessa subserviência, dessa obediência, que está muito longe do anarquismo. Porque o anarquismo está falando em autonomia, em você ser você. Não em você ser um escravo do outro, nem de você mesmo. Quer dizer, eu acho que essa questão, o fascismo está muito aí, né? Nessa sujeição, nessa ideia da obediência e do abrir mão de você, da renúncia de si. O Foucault vai falar muito de como o cristianismo traz essa questão da renúncia de si. E a obediência, 24 horas, supõe renunciar a você mesmo. Bom, se você é uma pessoa que renuncia a si, então você é um zumbi, não é? Lamento. Quer dizer, é o anti-anarquismo, porque o anarquismo fala o contrário. Fala que você tem que saber de você, porque você sabe dar respostas. E você dá respostas nas relações, nesses contatos, cruzando, fazendo, né, os coletivos, mas não na obediência à igreja, ao pastor e ao capital, né? Só falta essa. E igreja e Estado sempre andaram de mão dada, né? Então, assim, é muito chocante como a gente vê as pessoas aplaudirem formas fascistas de vida, né? Achar que é isso mesmo, que prazer é coisa do diabo, você está nesse mundo para sofrer, que, entendeu? Quer dizer, a ideia de se anular, eu acho que é a coisa que mais me assusta. E aí, eu acho que o feminismo trouxe uma questão muito séria. Porque quando eu era pequena, ou até eu conheci o feminismo, eu escutava que as mulheres deveriam ser abnegadas. Sabe como que é em inglês a palavra abnegada? É selfless, sem eu. Homeless, sem teto. Selfless, sem self, sem eu. Quer dizer, então você se mata para servir a família. Quer dizer, era isso que as mulheres aprendiam. O feminismo veio e falou ao contrário. Mulheres, olhem para vocês. Você conhece seu corpo? Você sabe onde é o clitóris? Você já ouviu falar em clitóris? Você tem orgasmo? Você sabe como você funciona? Olha, pega o espelho e começa a olhar para o seu corpo. Foi isso que o feminismo fez, não foi? O que você pensa? Você pensa o que seu pai está falando para você pensar? Ou o que você quer pensar? Você quer ser o quê? Você quer ser esposa? Você quer ser pianista? Você quer ser artista? O que você quer ser? Entendeu? Então, o feminismo libertou as mulheres dessa identidade da mulher construída pela medicina masculina vitoriana, baseada no cristianismo. E o anarquismo está falando isso. A mesma coisa. Quer dizer, o anarquismo por isso que o anarquismo é criticado, porque ele é desobediente, né? O anarquismo prega a desobediência. Desobediência civil. Mas não é só... É uma desobediência também de você saber de você. Quer dizer, eu não sei se eu quero casar. Quando eu tinha 20 anos, tinha que casar. Eu não estou com vontade de casar. Eu não quero ter filho agora. Não sei se eu vou querer ter filho ou não. Entendeu? O feminismo trouxe esse espaço de você poder pensar se você queria ou não queria. E é interessante, porque o feminismo veio dizer a maternidade não é obrigatória, ela é voluntária. Mas a Mariela Cerda de Moura, na década de 30, está falando isso também. E tem anarquistas anteriores a ela falando isso. A maternidade é voluntária, não tem essência. Então, é assim, uma confluência de formas de pensar que libertam profundamente a sua subjetividade de uma identidade construída de fora para dentro, imposta, e dizendo que é porque você nasceu assim. É, porque a noção de identidade é muito perigosa, né? Faz poucas décadas que a gente entendeu que nasceu a noção de identidade no século XIX, dizendo que você existia já no fundo de você mesmo, no tipo de crânio, de quadril, de pescoço, de nariz, de orelha. Os anarquistas têm orelha em asa, os ladrões têm nariz adunco, as prostitutas têm quadril grande. Que você já nasceu de um jeito, nasceu para ser escritor, nasceu para ser cantor. Você ouve as pessoas falando isso. Mas o anarquismo está falando na contramão disso e o feminismo também. feminismo tá falando para as mulheres, você não nasceu para ser nada, não. Você não nasceu para ser escrava, nem esposa, nem nada disso. Você nasceu para ser o que você quiser, ir aonde você quiser, fazer o que você quiser. É claro que o feminismo é um pensamento muito libertário, não é? Entendeu? E aí eu acho que assim, quer dizer, nos dois, cada um a seu modo, mas muito confluindo, estamos falando de outras formas de vida que escapem ao modo fascista de viver, que está aí, né, impregnado, inclusive na gente mesmo, nesse autoritarismo com você mesmo, nessa coisa da culpa porque você gozou, ou porque você sentiu prazer, ou porque você tem... Entendeu? Quer dizer... Se o prazer é uma coisa que deve ser negada, meu filho, olha, aí realmente é um hospício generalizado, né? Quer dizer, qual o problema do prazer estético, do prazer com a comida, do prazer... Que dificuldade é essa que o cristianismo trouxe na relação com o prazer e que tem 20 séculos, 21 séculos, que não tem no mundo grego, né? No mundo, não é assim no mundo grego. Não tem libido, é isso que Foucault trouxe. A noção de libido é uma noção de que você não tem controle de si, entendeu? Foi o castigo que Deus impôs ao homem quando o homem desobedeceu. Já que o homem se revoltou, Deus também... Então, tá bem, você vai ter uma parte do seu corpo que vai se revoltar contra você mesmo. Você não tem controle nem do seu corpo. Tem um órgão aí que tem uma ereção involuntária e você não tem controle sobre isso. Você acredita? Quer dizer, a interpretação que Santo Agostinho dá para libido... É o castigo divino e a ereção involuntária. E isso caiu na cabeça do povo. As pessoas acreditam nesses mitos, nessas ficções. É lamentável, não é? Quer dizer, pelo amor de Deus. Quer dizer, os anarquistas não são cristãos. Pode até ter anarquista cristão, mas eu digo assim, o pensamento anarquista, ele não vem do cristianismo. Ele está mais para Diógenes, cínicos, ideia de parresia, ideia da coragem da verdade, do escândalo da verdade, de ousar ser, mesmo que seja na contramão do tempo. E o feminismo falou a mesma coisa para as mulheres. Eu lamento, meus pais querem que eu case quando eu tinha 20 anos. Eu lamento, não vai dar, eu sei que vocês vão ficar chateados, mas antes vocês fiquem chateados do que eu faço uma coisa que eu me sinto forçada. Foi essa questão. O feminismo libertou as mulheres. Não é? A minha filha já não sofreu esse tipo de pressão. Tem outros problemas, acho que vocês têm outros problemas, né? Mas não esses. De ter que ser uma coisa que vocês não suportam, que vocês não sabem se querem isso. Então, eu acho que assim, a libertação da própria subjetividade. Não é? Entendendo que subjetividade, você está falando também de corpo. E o fascismo fez o quê? O fascismo disciplina. Não é? Todo fascismo exterminou o prostituto depois de aproveitar. Acabou com os homossexuais. Não é? Quer dizer, aquela ideia da raça pura, branca, limpa, higiênica, produtiva, trabalhadora, taylorista. Não é? Isso é o fascismo, né? Tá aí, né? A gente conhece muita gente com essa cabeça. Capitalismo, pá, né? Agora... É legal também a discussão que o Foucault traz sobre o neoliberalismo, né? Porque esse capitalismo que nós vivemos hoje, o neoliberalismo, ele é outra forma de dominação, né? Mas Foucault passa da noção de poder para a noção de governo. Ele vai falar que agora a questão não é disciplinar, sabe? Fazer o indivíduo acordar às 6 da manhã, rezar às 6h30, começar a trabalhar às 7, fazer exercício às 7h30. Não é mais isso. Não é disciplina, não é mais a sociedade panótica, é a sociedade de controle. Você tem que ser flexível e resiliente. Uma hora você é jogador de futebol, depois você trabalha no banco, depois você vai ser Uber, depois você vai ser não sei o quê. Você tem que ter uma flexibilidade e você é o empresário de si mesmo. Você é um capital humano que tem que dar lucro e você que administra o seu. Você não tem empresa, você é uma empresa. O Foucault vai trazer isso nesse livro, Nascimento da Biopolítica. Maravilhoso, né? Para a gente pensar essa forma de dominação contemporânea, que é assim, você é você e você tem que se virar, e se você não se virar, a culpa é tua. Você é um fracassado. Né? Então, o que, por outro lado, é uma ameaça de captura do discurso anarquista e do discurso feminista. Porque assim, existem vários, eu estou falando em cima de vários trabalhos, como da companheira da Judith Butler, a Wendy Brown, que tem esse Desfazendo Demos, Undoing the Demos, é, e que ela, ou a Johanna Oxala, também do grupo Foucault Studies, e que elas estão falando que assim, agora é o capitalismo neoliberal que está dizendo: mulheres, vocês têm que ser independentes, porque o capital humano das mulheres é muito mais produtivo. E imagina a mulher ser estuprada, o capital humano dela decai, entendeu? Ela não vai produzir tanto. Então as mulheres têm que ser respeitadas, porque elas são brilhantes, lindas, maravilhosas, e elas têm que ser mesmo empresárias de si mesmas, desenvolver o capital humano e ter filhos também, produzir outro capital humano já mais avançado. Então não casa com homem feio, nem baixinho, nem burro, já casa com um mais acima de você, porque você já nasce com um nenê com um capital humano já mais desenvolvido, já aprende chinês logo. Entendeu? Então, acho que assim, que são discursos que, se você bobear, não é? Quer dizer, não tem nada a ver, mas o anarquismo está falando em liberdade, o feminismo está falando em liberdade, e o neoliberalismo está falando em liberdade. Né? Só que a liberdade do neoliberalismo não tem nada a ver com liberdade, tem a ver com servidão mesmo, né? Com uberização, com uma exploração do trabalho muito pior do que era no tempo fordista da fábrica. Né? Quer dizer, agora o jovem trabalha 30 horas por dia, né? E não sei quanto que ganha, uma parte vai não sei o quê. É uberização generalizada, né? E isso não é só para o jovem, é para todo mundo, e homem, mulher, gay, não gay, branco, negro, aí tanto faz. Aí está todo mundo, né? Então o problema agora é a violência é muito maior, muito mais sofisticada, né? Quer dizer, as formas de controle. Que o Foucault vai chamar de governamentalidade, de condução das condutas. Tem sempre alguém dizendo como você deve se comportar, agir, fazer, o que é o oposto do anarquismo. É, o anarquismo você não tem que obedecer ninguém, você tem que você. E é o oposto do feminismo, onde as mulheres não tinham o menor espaço, né? Então, eu acho que assim, são movimentos políticos. Movimentos ético-políticos, ético-estético-políticos, tanto o anarquismo como o feminismo, e teorias ao mesmo tempo, né, porque eles são também produções teóricas, né, para pensar outras formas de existir, contra o fascismo, sem dúvida alguma, e contra qualquer forma de dominação, de poder, de violência. É, né, uma aposta radical. O capitalismo não tem saída. Quer dizer, o que o capitalismo faz? Aperta o parafuso um pouco mais, né? Quer dizer, a exploração do trabalho aumenta, a pobreza aumenta, a desigualdade social aumenta, o que nós estamos assistindo. E não me diga que é por causa da pandemia, né? Quer dizer, eu moro aqui perto em Pinheiros, perto da Rua Teodoro Sampaio, e é perto também da Avenida Paulista. É assustador o parque. Dizer, por favor, saia com algum dinheiro ou saia com um sanduíche, porque alguém vai pedir comida, vai dizer, pelo amor de Deus, me paga o almoço, me dá uma comida que eu vou desmaiar, entendeu? Então, assim, e criança, e gente velha, e nova, e branca, e negra, tá uma coisa assustadora, entendeu? Então, assim, a desigualdade social no país aprofundando num ritmo, e a gente sabe muito bem que os mais ricos estão mais ricos, né? Quem tem jatinho, quem tem barco, quem tem navio, não paga IPVA, né? Paga IPVA quem tem carrinho. Inclusive, agora a gente tem visto muito na imprensa essa tentativa de romantizar, né, o empreendedorismo, né, durante a pandemia, né, que qualquer coisa que as pessoas estão fazendo porque perderam empregos, porque, né, tiveram que mudar bruscamente de vida, enfim, é visto como uma coisa maravilhosa, uma liberdade de empreender, né? É, entendeu? E aí, o meu medo é que fique muito próximo de um discurso anarquista, entendeu? Uma juventude que chega, por exemplo, você vê umas mocinhas assim, um discurso feminista, mas de repente é neoliberal, entendeu? Sabe assim, eu mais eu? Eu no Instagram, eu. Puta, insuportável, né? Entendeu? Tem uma coisa assim neoliberal muito forte e muito competitiva, e a pessoa dizendo que isso é feminismo. Então, eu acho que essa é uma confusão também, que é muito perigosa, na minha opinião. Essa ameaça, eu acho que vários autores estão apontando isso. Eu acho que esse trabalho do Laval e da Do, não sei se vocês conhecem, A Nova Razão do Mundo. Sim. Muito bom, né, o trabalho deles. E os caras vieram falar que eu, assim, adorei o Laval. O Dardô também, adorei os dois. Ele, aliás, o Laval fez uma palestra no Colóquio Foucault, no último Colóquio Foucault, que arrebentou, entendeu? E foi publicado num livro que está até aqui do meu lado, que o Peter Pelbart da N-1 organizou, que se chama O Enigma da Revolta. Tem uns textos do Foucault e o texto do Laval, que se chama Foucault e a Experiência Utópica. Maravilhoso, maravilhoso. Então, pensando a questão do neoliberalismo e das possíveis saídas. E no feminismo também, eu acho que é uma discussão que está aí, né? Mas eu acho que, assim, no Brasil, a discussão é muito no campo da economia, entendeu? É muito no campo da precarização do trabalho, que eu acho que, claro, é um problema, mas é mais que isso. É uma captura da subjetividade. Quer dizer, você vai produzindo um fascistinha dizendo que é feminismo. Entendeu? Esse que é o medo da coisa. É a produção da cabeça, cabeça ou corpo, a subjetividade toda, né? A pessoa achar que tudo é custo-benefício, que tudo tem que medir se compensa ou não compensa, a lógica do custo-benefício em qualquer dimensão da sua vida. Então isso é muito assustador, assim, nos nossos tempos. E muito antifeminista, muito antianarquista e muito fascista, óbvio. Novas formas de fascismo aí, né? Margareth, tu estava falando agora do livro que está aí do teu lado e tu também está lançando um livro novo, né? Podia falar um pouquinho para a gente? Obrigada. Eu estou lançando um livro que se chama As Marcas da Pantera. A Pantera é o Foucault, viu? É Percursos de Historiadora. É um pouco uma brincadeira, porque em 93, mais ou menos, eu fiz um artigo... Todo mundo me enchia muito, porque o marxismo era a força maior na história, entendeu? E eu vinha com o Foucault, falando outras coisas. E aí eu apanhava muito por causa disso. E aí o meu orientador, que era o meu amigo, Edgar Tedeca, tinha passado um filme chamado A Marca da Pantera. Era um filme, entendeu? Todo mundo sabia que era um filme. Agora tem que explicar, porque as pessoas não conhecem muito o filme. Mas na época que eu fiz o artigo... O filme estava passando o filme e ele falou: por que, que você não põe As Marcas da Pantera, Foucault para Historiadores? Porque nesse filme, a Natasha Kinski tem uma maldição. E a maldição é a seguinte: se ela ficar com tesão por um cara e transar com ele, ela vira pantera. E aí ela come. Ela vira uma onça e come, devora o cara, entendeu? Então ela não quer nunca virar pantera. E ela tem essa maldição. E a brincadeira era assim: As Marcas da Pantera, porque ninguém sabe onde Foucault está. Você acha que ele está aqui, ele está ali. Ninguém entendia nada, Foucault. Ele falava uma coisa que não entendia o contrário. Então era assim: difícil, a dificuldade de localizar a Pantera. E aí, me aconteceu ano passado que o professor da USP, o Júlio Gropa, e o Haroldo Rezende, de Uberlândia, eles me pedem esse artigo e falam assim: você não pode escrever As Marcas da Pantera 25 anos depois? Para fazer o mesmo texto, né? Ficou para Historiadores 25 anos depois. Eu falei: ah, com prazer. E aí eu escrevi que a Pantera tinha dado cria, né? Porque assim, tem um monte de teses, de livros, com referência Foucaultiana, né? Aí, quando eu juntei os artigos para publicar esse livro, eu mantive esse título, As Marcas da Pantera, por conta da brincadeira. E aí, Percursos de uma Historiadora, porque é um livro de artigos. Aí eu juntei assim, minha produção, mais ou menos, e dividi em 7 itens. E cada item tem uns 4 artigos. Bom, o livro tem 500 páginas, né? E começa com Foucault e a história. Depois vem a questão de gênero e feminismos. Depois vai o anarquismo e a crítica do presente. Depois vem Foucault, a sexualidade e a cidade. Eu estudei a história da prostituição, né? No quinta parte é neoliberalismo, subjetividade contra as condutas feministas. E na sexta parte, eu juntei uns artigos que eu fiz sobre a arte feminista. De repente, eu conheci também umas artistas feministas no período que eu morei em Nova York. E a maneira como a arte delas é crítica da cultura. Uma delas é italiana, né, a Carol Rama, que eu também não conhecia, e é uma mulher que é do período do fascismo, e o que ela faz de arte, tanto que a arte dela só... Nos Estados Unidos, ela só foi para o MoMA em 2015. É, assim, a mulher acho que morreu um ano antes, né, bem velhinha. E, claro, ela faz uma arte na época do fascismo italiano, que é assim, é completamente, vamos dizer, perturbadora, né? Ela faz uma Eva transando com a serpente, um negócio assim muito, muito para a cabeça deles, e crítica do fascismo, obviamente, na década de 30, né? Então, em plena Turim, ela está em Turim, entendeu? E ela sempre ficou lá. E eu adorei, assim, porque, e também esse trabalho dela chegou para mim no momento que eu estava lendo Foucault fazendo a crítica do cristianismo. E o trabalho dela brinca muito com a Eva, né? A Eva, que é, sabe, assim, é meia bruxa, assim, meia, né? Fálica, meia, entendeu? E então com esses artigos que fazem essa crítica cultural, no livro também. É, eu vou fazer umas lives de lançamento do livro, dia 21 de maio, vai ser lá na Unicamp, no YouTube da Unicamp, daqui a pouco a gente solta os cartazes. Mas vou fazer aí com outros grupos também. E, enfim, conversando, né, sobre o trabalho. Mas o Foucault tá, vamos dizer... Eu acho que assim, o Foucault foi... Quer dizer, o encontro que eu tive com ele na década de 70 marcou minha formação para sempre, entendeu? Porque assim, quando eu acho que eu já li tudo do Foucault, aparece um livro novo. E aparece um livro novo justamente quando eu tô lendo alguma coisa que tenha... Sabe? Aí ele vem com essa crítica ao cristianismo, eu levei um susto. Falei, olha aí, olha o que ele está falando. Quer dizer, o buraco é bem mais embaixo. Por exemplo, ele cita o Tertuliano. Eu nunca tinha ouvido falar do Tertuliano. Fui na biblioteca da Unicamp e achei o Tertuliano. E achei um livro dele chamado A Roupa das Mulheres, do ano de 150, século II. Ele é antes do Santo Agostinho. Por que esse homem, um padre, está escrevendo A Roupa das Mulheres? O que ele vai falar, né? Você começa a ler, sabe o que ele fala, né? Que os homens traem por causa da roupa das mulheres. Elas não sabem se arrumar. Elas se arrumam de um jeito que, coitado dos homens. Aí eu pensei, mas que coisa engraçada. Outro dia eu não escutei que o homem estuprou a menina porque a menina estava com uma roupa vermelha, shortinho, muito batom. Quer dizer que faz 20 séculos... que esse argumento está sendo repetido faz 20 séculos, aí é assustador, né? Aí é assustador, né? Quer dizer que o buraco do fascismo está bem lá embaixo, né? E a culpa é das mulheres? Porque o homem trai? A culpa é da mulher porque o homem mata? Até há pouco tempo chamava crimes da paixão, agora virou feminicídio. Mas faz pouco tempo, né, que virou feminicídio. Quer dizer, o bairro da prostituição existe para satisfazer os homens, mas quem apanha são as mulheres, são as prostitutas, que estão lá para servir os caras, né? Então é muito louco tudo, não? E o anarquismo é um grande crítico desse mundo. Isso que eu acho muito admirável. Cada texto que você lê das anarquistas, a Lute Fabre, por exemplo, é muito impressionante. Mas não vira nome da rua, né? Quem vira nome da rua é o Lombroso. Não é? O livro que vende é do fascistão, né? Quem vira presidente da república é esse fulano. Quer dizer, a pessoa mais incompetente que pode ter nesse país vira presidente da república. Tá levando, já levou o país para o buracão e todo mundo está aí. Quer dizer, não dá para entender. Tem tanta gente competente, tanta gente boa. Não dá para entender. Realmente não dá para entender. Eu acho que é o Machado de Assis, é a Igreja do Diabo, é o conto dele. Leiam esse conto, viu? É imperdível. Essa é a dica de leitura da Margarete. Eu vou colocar. Vou colocar aqui nas dicas. Na Google. E a outra dica é um outro conto dele chamado Adão e Eva. Imperdível. O Machado de Assis é muito impressionante, gente. Muito impressionante. Entendeu? O Adão e Eva. Você acha aí? Tem 5 páginas. Eu lembro, porque eu achei tudo ao mesmo tempo, entendeu? Eu estava lendo As Condições da Carne do Foucault, chegou para mim um livro do Stephen Greenblatt, um professor americano, que se chama Ascensão e Queda de Adão e Eva. E aí eu fui propor para a Companhia das Letras publicar esse livro. Quando eu fui falar para eles, eles falaram, tá pronto, nós já estamos publicando o livro dele, em português. Foi o ano passado que saiu, 2019, acho. O do Foucault em português, 2020. E aí eu acho o conto do Machado de Assis, de 1896. Mas ninguém nunca tinha me falado que o Machado de Assis tem um conto, dois contos divinos, um chama Adão e Eva e o outro a Igreja do Diabo. Fantástico, fantástico. Os anarquistas acho que sabiam. É que a gente não conhece, né? A gente não vive num meio anarquista, né? Quer dizer, conviver com a Lute foi muito legal por eu conhecer mais de perto o meio anarquista. Né? Mas é, não é o meio que... É, né? Você liga a televisão, você sai na rua. Né? Ok. Bom, gente, obrigada. A dança... Não, imagina, a Dance deu uma deixa importante aí para a gente tentar ir se encaminhando para um encerramento, né? Claro, todo encerramento parcial, né? Mas enfim. São quase 8 horas. É, mas é, pensando um pouquinho também nessa questão das dicas, né? Então, claro que a gente vai linkar as coisas pro Marcas da Pantera e eu vou colocar muitos dos textos que tu mencionou na descrição do episódio, mas eu queria pedir para tu, e depois a gente vai fazer as nossas também, uma dica de filme, de texto, de livro, de qualquer coisa que você acha que pode complementar, né? Porque podcast é uma pincelada, né? Olha, eu tenho várias dicas. Né? Eu queria indicar, bom, o filme Libertárias, né? Acho que esse filme do Ken Loach, Terra e Liberdade, do Ken Loach, que é maravilhoso, e o Libertárias. Eu não sei o autor do filme Libertárias, mas eu acho que é imperdível. E o Ken Loach, Terra e Liberdade também, né? É, e tem um seriado na Netflix, que eu também descobri, alguém me indicou há pouco tempo, que é maravilhoso, que se chama Vientos de Água, e fala da Revolução Espanhola e da Argentina no ano 2000. Então, são os dois tempos, 1936, na Argentina, e a Argentina na Espanha, na Catalunha, né? E 1936, na Revolução Espanhola, e o filho neto, em 2001, na Argentina. E o seriado vai mostrando esses dois mundos, maravilhoso. Eu acho que vale a pena ver, Vientos de Água. Ah, livros, eu sempre tenho uma montanha de livros, né? Esse, O Enigma da Revolta, que são textos do Foucault, são entrevistas inéditas que ele faz e foi publicado pela N-1. E aí termina, no final tem o texto do Laval, que é Foucault e a experiência utópica. Então eu acho que é imperdível, O Enigma da Revolta. Acho imperdível o livro As Confissões da Carne, do Foucault, o volume 4 da História da Sexualidade, e o livro do Stefan Greenblatt. Vocês acham, se puser o título do livro, porque a Companhia das Letras tem, né, ela tem muita projeção, que se chama, sim, Ascensão e Queda do Paraíso Tropical. Nós vamos lançar logo o nosso livro, Ascensão e Queda do Paraíso Tropical, né? E eu também queria indicar os livros de feministas, né? Esse Interseccionalidade, que eu acabei de comprar, da Patricia Hill Collins, que saiu agora, que eu acho que também é poderoso. E o da Rosana Borges, Esboços de um Tempo Presente. Também é feminismo negro, né? Eu acho que assim, essas mulheres estão com muita força, com uma crítica muito impressionante. Também outro livro imperdível. Olha, eu tenho uma quantidade enorme de livros aqui que eu acho que são... A revista, o livro Ecopolítica, do pessoal do No Sol, né, do Edson Passetti. Eles publicaram uma pesquisa longa que eles fizeram, chama Ecopolítica. E ficou incrível também. Né? Enfim, não, só tem livro bom por aqui. E também esse... Bom, nós também fizemos em 2019... Eu e um orientando, foi muito iniciativa do orientando, que estuda o neoliberalismo. Nós fizemos neoliberalismo, feminismos e contracondutas. Dois pontos, perspectivas foucaultianas. Tem artigo de todo mundo, inclusive do Edson Passetti. E esse livro foi publicado pela editora Intermeios, de São Paulo. onde eu tenho uma coleção chamada Entre Gêneros. E nessa coleção tem 13 livros publicados. Não meus, né? São livros de várias pessoas. É, como, por exemplo, o livro sobre arte feminista, da Luana Saturnino Vardovskas, que é professora do Departamento de História da Unicamp, né? E ela fez esse livro dela de doutorado, que ela fez comigo, de doutorado, que se chama Dramatização dos Corpos, analisando a arte feminista do Brasil e da Argentina. É, tem muitos livros, são 13 livros na coleção, e eu recomendo todos, é muito fácil de achar, se você for no site da Editora Intermeios Cultural de São Paulo, né, e na coleção Entre Gêneros. Mas tem outros livros que não são da coleção, que são maravilhosos também, né? E o meu livro, As Marcas da Pantera, está saindo por essa editora também, que é onde a gente tem publicado. Olha, tem muita coisa boa, entendeu? Aqui na minha casa está cheio de livro bom, entendeu? Ainda vem a minha filha, que faz pós-graduação em agroecologia, mais livros, entendeu? Ela trouxe esse maravilhoso aqui do Bruno Latour, que eu comecei a ler, que se chama Onde Aterrar? Como se orientar politicamente no antropoceno. Que eu estou gostando muito também. Eu acho que assim, tem muita coisa boa, né? E o Dunker, né? O Christian Dunker fez um trabalho com o Safatli sobre o neoliberalismo. Deixa eu ver aqui o título, está aqui na mão. É, se chama Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. Bárbaro, né? Bárbaro. Enfim. Dei bastante dica, né? Muitas, muitas dicas. A recomendação cultural é: veja a biblioteca da Margaret Hago, que é muito, muita coisa legal. Alguns desses eu tenho já li também. Eu gosto de livro, eu me dou bem com os livros, entendeu? Mas eu acho que eu nunca saí da escola, entendeu? Minha avaliação sobre a minha pessoa é que eu nunca saí da escola, porque da escola eu fui para a universidade, de uma universidade fui para outra. Da outra eu fui dar aula, aí eu fui fazer pós-doutorado, aí eu fui fazer não sei o quê, fazendo escola. Aí eu fui dar aula na Columbia University. A experiência de dar aula em Nova York, na Universidade de Columbia, foi, gente, vocês imaginam, foi boa demais. E ali eu conheci também os grupos anarquistas lá de Nova York, do Brooklyn. Olha, foi bom demais. Realmente uma abertura temática de reflexões, de... Nossa, muito impressionante mesmo, muito impressionante. Um nível de cultural assim, muito acelerado, muitas coisas, sabe? Muito gostoso também. Muito bom. Bom, a minha indicação, tu mencionou a Maria Lacerda de Moura, mas mais especificamente o livro que a Fernanda... A Mulher é uma Degenerada, né? A Fernanda reeditou, mas eu vou... A Patrícia Lessa, que chama Amor e Libertação, e Maria Lacerda de Moura também, viu? Esse eu não li ainda, ele tá na pilha aqui. Sim. Então, que com quem ela tem comigo um artigo no livro, Nas Marcas da Pantera. Nós fizemos um trabalho sobre o livro da Maria Lacerda, chamado Amai e Não Vos Multipliqueis. Muito bom. Outro cristianismo, né? O texto que eu vou recomendar é da Maria Lacerda de Moura, saiu pela Entre Mares, que é O Fascismo, Filho Direto da Igreja do Capital, né? Acho que complementa bem algumas das discussões, alguns dos pontos que te levantou aqui, né? Ah, o livro que da Patrícia Lessa é dessa editora, da Entre Mares. Sim. E acho que esse, claro, uma publicação incrível, né? Muito bom. E a Fernanda Grigolin também publicou com esse pessoal, Tenda dos Livros. Esqueci como é que chama exatamente o grupo dela. Tenda dos Livros. Tenda dos Livros, né? Um texto da Ruth Fabri também, Fascismo, Definição e História. Mas ela fez uma edição linda, assim, grande, bonita. Não, a Fernanda Grigolin faz coisas muito impressionantes mesmo. Muito impressionantes, assim, no... Porque antigamente tinha aquele moço da Libertárias, né? Da editora Libertária. Esse tempo que eu não tenho notícias dele. E antes tinha o Akiamé também, né? Que morreu, faleceu. Então a gente tinha uma produção de livros assim, anarquistas, mais grande, né? Agora eu tô um pouco. Talvez eu esteja desinformada, não sei bem. Eu conheço esses, né? Da Patrícia Lessa, da Fernanda Grigolin, da Maria Sérgio Moura. Dance, todas as indicações? Vocês trouxeram várias indicações, eu vou indicar. só o livro da Margaret mesmo, A Aventura de Contar-se. Feminismos, Escritas de Si, Invenções da Subjetividade, que inclusive eu comprei para ler por conta, né, da questão das narrativas mesmo, que eu queria pensar um pouco como trabalhar as narrativas, e tá me ajudando muito. Mas também acho que é um livro interessante que mostra muito da trajetória, né, da Margaret, com de ser uma historiadora de sujeitos que transbordam, né, as formas de gestão e controle, assim, então, de mulheres, né, que transbordam as formas de gestão e controle, que estão sujeitos desviantes, que, né, então acho que tem muito a ver com toda a trajetória da Margaret, assim, de pesquisa. Obrigada. E, bom, eu acho que vamos nos encaminhando para o final. Dá vontade de ficar conversando com a Margaret, assim, sentada nessa biblioteca dela, que a gente viu no fundo ali, e ficar conversando uma tarde inteira, enfim, noite adentro. Mas, né, infelizmente, tá bom, temos que... que acabar, mas é maravilhoso te ouvir, Margaret, muito grata por ter aceitado o nosso convite, e obrigada mesmo, assim. Eu gostei também, obrigada pelo convite também. Então... Bom, acho que é isso aí, a gente te agradece muito, foi uma conversa longa, como a Dance falou, por mim, a gente passava a noite... Depois conversando. Então, é isso que eu ia dizer, a gente tem que fazer outros. Depois, quando tu lançar o livro, né, a gente de repente pode fazer uma conversa sobre o livro. É, chama a Patrícia, Alessa. Ah, seria ótimo. Faz festa aí. É, legal. Bom, obrigada então. Então tá, muito obrigada. Um beijo, pessoal. Boa noite. Boa noite, até mais. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Saúde e anarquia. Saúde e anarquia.